Deus da cachaçaria. Bebendo paz, ô boyzinho. Um abraço pra banda Paixão de Vaqueiro, tamo junto, é nóis. Pensando bem, vocês se merecem, mas a sua história não vai acabar bem. Pois aqui se faz, aqui se paga. Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga. E agora eu vou ligar pra ela, da notícia que ela tanto espera. Que ela tá livre como um passarinho para poder ficar consigo. Tudo bem contigo, bem contigo. Só liguei pra perguntar se foi divertido me trair. A outra coisa estava aqui quando ele se falou da lingerie que eu comprei pra ti. Tanto quis te ver e te confiei. Só pra te querer. Para poder ficar contigo, baby. Oi, nego. Tudo bem contigo? Tudo bem. Só liguei pra perguntar se foi divertido. Se divertido. Me traí. Aquela boca foi estava aqui quando ele me falou da lingerie. Eu comprei pra ti. Eu comprei pra ti. Tanto que eu te dei. Minha.